Depois a parte de ser homem ou mulher, acho que é um bocado indiferente. E no stand-up, ainda há machismo? Ou nunca houve? Ou sempre houve? Talvez haja um bocadinho, porque há um bocado a percepção de que as mulheres não têm piada. Pronto. E há pessoas que partem mesmo deste. Isto é uma verdade. As pessoas não, neste caso, as mulheres são levadas demasiado a sério. Não só no stand-up, em tudo. Também há mulheres que se levam demasiado a sério, também é uma outra parte da questão. Mas acho que em geral, sim, parte-se um bocado da ideia de que as mulheres têm menos piada que os homens. E às vezes isso dificulta um bocado o trabalho das mulheres em stand-up e o facto de haver menos raparigas, porque há bastantes raparigas a fazer stand-up, depois há menos que conseguem ser valorizadas. E olha que eu, na minha curta experiência, vi raparigas com muita piada. É mais difícil agarrar um público quando se é mulher? Fica mais difícil ter ali 10, 15 minutos? Torna-se mais difícil fazê-los concentrar-se nas coisas certas. Ou seja, a malta distrai-se muito com mas o que é que ela traz vestido ou pronto, questões que quando és homem não distrai tanto. Ou então tens aquela fuga fácil de já se sabe, tipo, isto com homens e mulheres é igual. Se fores assim um bocado mais gordinho, automaticamente vais ter mais piada. Porque não há, ou seja, logo a tua figura já é mais cómica, portanto já está a ajudar e não te vais distrair. Uma pessoa bonita fica vedada para o stand-up. Não acho que fique vedada. Há muitas raparigas sexys e giras a fazer stand-up. Mas acho, isto tem mais a ver com o público, com a percepção do público, não necessariamente com a qualidade que está em cima do palco. Mas depois é uma questão de mostrar o que se vale. Acho. Mas em 2014 já sentes em parte que há um grito do Ipiranga das mulheres em relação ao stand-up, que se começam a assumir como pessoas de qualidade, como profissionais de qualidade. Acho que não foi preciso chegar a 2014, atenção. Já vem de trás. Já, sem dúvida. Eu participei, desde 2012 que participei num espetáculo de stand-up que era Homens contra Mulheres, e devo dizer que as mulheres ganharam imensas vezes. No final havia uma votação, por palmas, e as mulheres ganharam imensas vezes. E mesmo sem serem stand-up, mas comédia em geral, já tiveste aqui a Rita Camarneiro, por exemplo... Sim. E há muitas outras, não vou falar das óbvias, como Maria Rueff e Ana Bola e pessoas mais de outro género de comédia, mas há cada vez mais. Mas ainda é um mundo muito fechado aos homens, ainda se dá a prioridade ao sexo masculino? Não sei, acho que isso está a mudar. Olha, por exemplo, a Susana Romana lançou agora um livro e toda a gente admira o trabalho dela, portanto acho que é um processo. Quando poderemos assistir uma mulher humorista na rádio, já que a onda dos humoristas também chega neste momento às rádios? Ah, sem ser... Não, porque, por exemplo, a Joana Gama faz stand-up e sim, tem programa de rádio, agora... está ocupada com outras obrigações, nomeadamente maternais, mas já é um exemplo disso. Agora, trazer alguém para um programa de rádio que é uma humorista, mas é uma questão de tempo. Acho que é uma questão de tempo. Preciso moldar um bocadinho as consciências também de quem ouve rádio e de quem segue o stand-up para que... E quem toma as decisões nas rádios, mas depois é preciso também encontrar a pessoa certa para o lugar certo. Isso também, aí já não há aqui cotas a cumprir, portanto, assim, é uma questão de mostra o que vales e depois... Logo se vê. O Levanta-te e Ri, foi o Júlio Isidro do stand-up em Portugal? talvez tenha sido um pouco, sim. Porque já existia, mas o Levanta-te e Ri foi uma plataforma que deu outro tipo de protagonismo aos artistas e, claro, ao stand-up em geral. Era o espaço de exposição que o stand-up precisava. Os novos valores e os valores, neste caso, que já há referência em Portugal, o Ricardo, o Bruno, por aí, podem agradecer ao stand-up aquilo que são hoje? Tu já tratas o Ricardo Araújo Pereira por Ricardo e o Bruno Nogueira por Bruno? Não. Então, se eles podem agradecer ao stand-up... E neste caso, levanta-te e ri. Eu acho que eles podem agradecer o facto de serem dois artistas extremamente talentosos, cujo talento vai para além do que fazem em palco quando fazem stand-up e do que escrevem em termos de stand-up. Mas eu acho que é isso. Cada vez mais os artistas têm que ser bem redondos, ou seja, serem multifacetados. E tu falaste aí de dois nomes que são duas pessoas extremamente inteligentes e que não fazem só stand-up, não vivem só do stand-up. Mas haveria espaço para um remake do Levanta-te e Ri hoje em dia? Ou o tempo do Levanta-te e Ri já passou? Nós estamos numa época que é muito complicado apostar nesse tipo de formatos por questões orçamentais, porque ainda agora há pouco tempo a RTP fez um programa exatamente sobre stand-up, era o Salve-se o Stand-Up, foi há uma semana ou duas. Eu acho que há sempre espaço para stand-up. Depois tem a ver com como é que agora se trabalha stand-up em televisão, de forma a que seja inovador e não seja apenas um remake de algo que já se fez no passado. E poupando uns trocos, porque a malta stand-up não tem já foi uma moda mais apetecível. Já foi uma moda? Não. Eu acho que stand-up está na moda. Ainda? Acho que sim, sem dúvida. E tu ouves, mesmo o público está muito mais educado em relação a comédia e stand-up, e isso, para isso ajudam as redes sociais, os YouTubes da vida e essas coisas. Portanto, eu acho que está completamente na moda. Comédia está na moda e nós precisamos de nos rir. Cenário hipotético, Levanta-te e Ri, parte 2. Luísa Barbosa, no cartaz principal desse Levanta-te e Ri? Ah, não, Luísa Barbosa não. Luísa Barbosa fez umas coisas em stand-up, mas não sei se mas gostaria de estar no... Ficou, mas não sei se estaria no cartaz principal. Temos tão bons comediantes, não seria eu, sem dúvida, a cabeça de cartaz. És de levar demasiado a sério? Não, nada. Pelo contrário, senão não subiria à palco a dizer as parvoices que eu subo. Que eu digo quando subo a palco. Mas não me levo demasiado a sério. Agora, nesta nova fase da tua vida apresentadora do Fama Show, mais recente apresentadora, o que é que pode trazer a Luísa Barbosa, a personagem Luísa Barbosa, a cidadã Luísa Barbosa, ao projeto Fama Show? Parvoíce. Acima de tudo, muita parvoíce. E não se levar demasiado a sério. Vais trazer alguma, ou estás a trazer, neste caso, alguma rebeldia ao programa? Não sei, eu também não me considero uma rebelde, honestamente. Eu cumpro as regras e não me apetece chatear muito. Não, em relação ao programa, e foi uma coisa que eu perguntei ao Daniel na primeira reunião que tivemos, foi, há espaço para eu ser... Expliquei-lhe, é que elas são todas tão giras e tão sexy, mas é que eu não sou aquilo. Eu sou um bocado mais palhaça. Há espaço para eu ser palhaça? E ele disse, claro que sim, isso até é desejável, que é para ser assim um bocado diferente. Eu, pronto, então é isto, é ser um bocado mais palhaça. Mas quem te conhece não pode ter ficado um pouco desiludido com essa escolha? Alguém que vem da MTV, 5 para a meia-noite, canal Hollywood, de outro tipo de programas, de outro género de entretenimento, não pode ter ficado um pouco de pé atrás com esta tua decisão? Isso já será um problema de quem tenha ficado com o pé atrás ou desiludido com essa decisão. Acima de tudo, devo dizer que a decisão tem sido muito bem recebida, tenho tido ótimas reações, isto através das redes sociais e dos meus amigos e pessoas com quem trabalho, porque percebem que, primeiro, é uma honra de todas as pessoas que poderiam ser consideradas e que foram consideradas para o programa, eu ter sido escolhida. Depois é mais um desafio, quer dizer, é mais um passo na minha carreira e, portanto, não acho que haja aqui razão para desilusão. Podes voltar a ser, neste caso, e desculpa estar a falar assim desta forma, mas que já vais-me perceber. Achas que depois desta incursão pelo Fama Show ainda podes voltar a ser a Luísa Barbosa do 5, a Luísa Barbosa da MTV? Mas é a mesma Luísa Barbosa. Não tens de moldar. Como é óbvio, quem vê o programa sabe, há aquela parte dos pivôs que nós gravamos em estúdio. E aí é um registro muito específico, é o registro Fama, e que deve ser respeitado a partir do momento que eu aceito o convite. Respeito exatamente esse registro, mas depois quem vira as peças percebe que é exatamente a mesma Luísa que esteve no canal Q, que fez o 5 para a meia-noite, que fez o Planeta Música, e sempre que puder vou voltar mais ainda às temáticas que me interessam, sempre que isso for possível. Mas eu acho que nas peças que nós fazemos em exteriores temos imensa liberdade, tanto eu como elas, e dá para perceber que todas elas também têm sentido de humor e gostam de brincar. O Mundo da Fama é um conto de fadas mal contado aos portugueses? É que pergunta tão... Ah, este homem a tentar ser poeta. O Mundo da Fama não é mal contado, eu acho que depois cada pessoa tira as relações. Eu acho que nós gostamos de sentir que a fama é algo atingível. Mágico. E é, mas atingível é perfeitamente, quero dizer. Hoje mais do que nunca, porque em Portugal, quando eu estava a crescer, a ideia de trabalhar tipo, em televisão, ou como cantor, ou fosse o que fosse, era, isso sim, era inatingível, ou nem se imaginava, levava-se um par de estalos e dizia, olha, vai, mas é estudar. Hoje em dia, não participa-se em determinado tipo de programas e é-se famoso. Atenção, não se é apresentador, não se é modelo, não se é ator, é-se famoso, que é uma coisa diferente. E depois também logo se vê quanto tempo é que dura ou não, dependendo do que é que está por trás disso. Mas em Portugal é o objetivo de ter como profissão ser famoso? Ah, eu acho que sim, cada vez mais. Não sei se são depois essas as pessoas que têm uma carreira longa. Temos 10 milhões de pessoas carentes de atenção. Isso sim, mas não é preciso ser ambicionar fama para as pessoas andarem carentes de atenção. Mas eu acho que é uma coisa boa, quer dizer, as pessoas, não o ser famoso ou o carente de atenção, mas esperar algum tipo de retorno ou de não queria repetir atenção, mas sei lá, nós queremos todos é ser felizes. Mas a fama consegue distinguir aqueles que são famosos pelo bom trabalho, entre aspas, daqueles que são famosos por serem? É uma distinção no meio, como se fosse... Não, eu acho que o tempo faz essa distinção. E se tu passas a ter uma carreira em que o teu trabalho dá razão a essa fama, ou não. Acho que é o tempo que faz essa distinção. E como é que se lida com essa súbita fama, esse súbito desaparecimento, essa roda viva? Já temos alguns casos em Portugal. Como é que se passa? Isso depende do indivíduo. Não há uma forma de responder a isso. Quer dizer, haverá pessoas que têm determinado tipo de formação e se por acaso a fama se cruzou no seu caminho, lidarão de determinada forma com o deixarem de ser famosos, e haverá outras pessoas que lidarão mal. E haverá aquelas pessoas que já não são famosas e ainda continuam a achar que sim, mas isso depende de cada pessoa. E quem vive no mundo da fama e quem vive no mundo deste retorno, deste reconhecimento, conhece aquele que é o país real? Ou deixa-se levar um bocadinho por aquilo que vive, por aquilo que tem, por onde está? Isto depois é engraçado porque tu deves estar a pensar num grupo de pessoas que não é o grupo de pessoas que eu estou a pensar. Eu acho que as pessoas vivem todas no mundo real. Agora, o que é que... A que valores escolhem dar prioridade é que provavelmente varia, penso eu. Se é o ter pessoas a pedir para tirar uma fotografia contigo, ou querem o teu autógrafo, ou ficarem histéricas quando te veem, ou se é tu perceberes, não, isto aqui é externo a mim, mas não é a pessoa que eu sou. Será que também quem vê, neste caso, a família, e há pouco estavas a falar desse grupo de pessoas que conheces e que não estás a enquadrar neste tipo de perguntas que eu te estou a fazer, mas quem vê a fama hoje em dia também verá quem aparece mais vezes como semideuses, como exemplos, role models a seguir para se atingir um certo... Eu acho que a questão de cada vez haver uma maior facilidade em chegar à fama. E aqui estamos a falar de formatos como reality shows e que nem que seja por depois um curto espaço de tempo as pessoas que participaram nestes programas ficam famosas. Mas o facto de ser mais fácil também, se calhar, diminui o seu valor. Ou seja, não sei se necessariamente qualquer pessoa que é famosa depois vai ser vista como um role model, como tu estavas a dizer, como alguém que se deve seguir ou ambicionar ser como, não sei. Esses formatos de reality show vieram estragar a televisão portuguesa? Duvido que essa seja verdade, visto que tem audiências enormes. Depois depende do tipo de televisão. Não é tudo, mas o que tu me perguntaste é televisão. E é exatamente isso. Há várias componentes de fazer televisão. Ou em televisão, e uma das coisas é entretenimento. E se há tantas pessoas a verem reality shows, há alguma coisa aquilo está a oferecer em relação ao público. E, quer dizer, televisão é entretenimento. Agora, depois, se queres dar também informação, se queres ter algum tipo de pedagogia, se queres transmitir cultura, isso já são outras componentes que podem ser versadas noutro tipo de programas. Se eu sou fã desse tipo de formatos, não sou. Mas como é que analisas esta rumaria intensa aos reality shows? Já estamos com 4 Casas dos Segredos, com 10 Big Brothers... Porque têm audiências e porque têm público. Porque não então dar ao público aquilo que ele quer? Que tipo de público é que nós temos? Como é que nós temos 1 milhão de pessoas? Neste público caso? Que se interessa pelo dia-a-dia de um grupo de pessoas fechado numa casa. Pronto, e o que é que isso diz sobre nós? Enquanto sociedade, enquanto ideia. Portugal? Portugal, não é Portugal. Não é Portugal. Não é Portugal, é o mundo inteiro. Não, é o mundo inteiro. Então, mas isto agora vamos estar a transformar isto num fenómeno português. Não vivemos a nossa própria febre em relação à Casa dos Segredos, em relação a um Big Brother. Vivemos uma febre que é comum à febre de outros países que têm o mesmo tipo de formatos. Portanto, não acho que haja aqui um problema ou uma questão com a sociedade portuguesa porque vê reality shows. Acho que somos iguais a qualquer outra sociedade que também vê reality shows. Temos então que filosofar sobre o mundo também. Estiveste num projeto e falando agora da tua carreira, não estiveste envolvido em nenhum Big Brother, em nenhum Secret Story, penso eu. Não, acho que não. 5 para a meia-noite. Foi um projeto muito... Começou de uma forma muito... Como é que eu ia te explicar? Começou ali na RTP2, um bocadinho escondido, muito escondido, muito escondido. E que agora está na RTP1, faz parte do canal, do seu horário nobre. como é que o 5 para a meia-noite evoluiu de um pequeno programa de conversa na 2 para um programa que chegou a ser top na RTP1? Havia necessidade de conversa também na televisão em Portugal? Não só novelas, não só entretenimento? O que eu acho é que o 5 é um programa, é um formato cheio de qualidade, com profissionais de qualidade, que mostrou que valia num canal mais secundário no que toca ao que é uma grelha. Nas nossas opções, tipo a RTP2, e depois foi valorizado ao ponto de ser levado para a Primeira Liga na RTP1. Acho que lá está, é um dos exemplos de se mostrares o que vales, boas coisas acontecerão. O que é que o 5 te trouxe? Bom, fizeste melhor apresentadora lá? Sem dúvida, porque para começar, comecei a fazer diretos semanalmente. E isso dá-te uma estaleca enorme. Depois, trabalhar daquela forma, quer dizer, quando tu és o apresentador do 5, ou todos os apresentadores, nós é que gerimos a nossa equipa, o nosso programa. Portanto, eu tive que fazer coisas que nunca tinha feito antes, nomeadamente gerir a minha equipa, gerir o que é que seriam as rubricas de cada semana, e chegar ao final com um guião do que é que seria o programa daquela semana, e depois fazer uma hora de direto no final dessa semana, depois ter andado a gravar sketches e tudo mais, coisas que eu também nunca tinha feito. Portanto, era inevitável eu sair do 5 com muito mais competências e melhor apresentadora. Era um género de formato de autor num programa generalista? Formato de autor, não sei. Cada um dava o seu cunho pessoal ao programa. Não, isso é a lógica, sim, claro. Por isso é que tu tens 5 programas na semana, mas depois são todos diferentes. E como é que se definia o programa da Luísa? Como é que se definia? Era um programa de gaja, entre aspas. Era um programa de gaja que estava, a tentar contrariar a definição de gaja. Ser mais brincalhona, a questão da loira da semana, que era um pouco brincar com a ideia que se pode ainda ter de louras, que acho que já não existe, mas brincar com isso, brincar com a ideia que as mulheres são tão sensíveis e não podem fazer determinadas coisas, mas estava ali exatamente a fazer isso. Mas, aliás, também foi só continuar o trabalho que a Filomena já tinha feito também. Ainda gostavas de um dia, possivelmente, voltar ao 5 para a meia-noite? Foi uma casa onde te sentiste feliz? Ah, sim, fui muito feliz. Foste ali feliz. Fui feliz. E gostavas de voltar ao sítio onde foste feliz? Não sei, acho que o 5 continua a ser um... Exato. Acho que neste momento não faz sentido equacionar isso. Acho que foi um passo na minha carreira. Teve um princípio e um fim bastante pronto, e foi um passo curto. Neste momento não faz sentido equacionar uma volta, porque acho que o 5 está muito bem entregue. Agora, como espectadora do 5 e analisar o 5 para a meia-noite, é um programa com prazo de validade? Não sei, acho que não, até porque como eles estão divididos, dividem o seu trabalho por temporadas, é uma questão de ir fazendo um refresh e irem procurando novas formas de comunicar. Isso é como dizer-me o late night do Jay Leno, não tem... Podemos estar perante esse fenómeno americano, em solo português? Eu acho que sim, é exatamente essa a lógica do 5, não é? É um talk show com humor, e depois, claro, apresentadores poderão ir e vir, mas o formato... Não sei porque é que teria uma data de validade, acho que não. E temos, neste momento, matéria-prima em Portugal para continuar a fazer um 5 para a meia-noite durante 10, 15, 20 anos. Teremos convidados para isso? Ah, sem dúvida, claro que sim. Até porque os convidados depois andam a fazer coisas novas e podem voltar lá na temporada seguinte. A tua estadia na MTV, porque é que a música continua a provocar discussões tão semelhantes às discussões que o futebol provoca? Ah, tens que me explicar que discussões são essas. Eu acho que hoje em dia o mundo da música gera discussões. Sim. Digital ou físico, o que é boa música, o que é má música, esse tipo de discussões, sim. Não sei se será igual ao futebol, penso que não, acho que ainda não há ninguém a tirar pedras aos autocarros. Mas tens, por exemplo, e neste caso falava de bandas e de música e de estilos, parece que se veste a camisola de um determinado estilo, um determinado cantor, de uma determinada banda, e entretanto entram ali em... Entra-se nos dogmas do que é um género de valor e música que não presta. Sim, olha, houve uma coisa que foi muito bom para mim em trabalhar na MTV. Tu aprendes a ouvir música independentemente do género ou do que é o teu gosto pessoal. Ou seja, aprendes a valorizar o que é boa ou má música, independentemente se é aquilo que tu, quando estás em casa, ouves. Pronto. Mas sim, há muito essa coisa de se alguém é mais rock and roll, o hip-hop é um género menor, enquanto... Quer dizer, mas isto são discussões que não fazem sentido. E acho que, à medida que é mais fácil tu teres acesso à música, e para isso, lá está mais uma vez, YouTubes da vida, a internet ajuda muito porque tu tens acesso à informação muito rapidamente e muito facilmente, seja o que acabou de sair, seja músicas de há décadas atrás, o público vai-te ficando mais informado e se calhar, e até a forma como a música está a evoluir, já não sei se haverá géneros estanques. Portanto, acho que essa questão de vestir a camisola perde um bocadinho a importância. Mas tornaste-te menos emocional em relação à música? Não, nada. Não, a passei foi a descobrir coisas que provavelmente não ligaria tanto e que despertam outro tipo de emoções. E passaste a gostar de algum género ou de algum artista? Claro que sim. Até porque haveria artistas que eu se calhar nem descobriria se não tivesse depois estado mais ligado à música. Hoje o mundo da música, mais do que estar ligado a um canal como o MTV ou canais que passam música, deve estar essencialmente focada naquilo que é a internet. Os canais como a MTV e outros tipos de canais, como, por exemplo, na zona do MCM, por exemplo, são canais que perderam a sua resiliência, a sua força em relação à música, e hoje tudo está concentrado ali nesta caixinha mágica que é um computador. Estás-me a perguntar se a MTV perdeu força em relação à música por causa do computador. Sim, do digital. Porque a própria MTV mudou de definição, deixou de ser um música. Mas a MTV, mesmo antes do digital ter todo este poder, tinha mudado. E eu vou, pronto. Nossa. Sim. A questão da MTV é que a MTV tornou-se um canal mais generalista, sendo que depois, música especificamente, tens canais secundários da MTV. O que foi uma evolução, a partir do momento que a MTV atinge um determinado tamanho, foi o que passou a fazer sentido. Mas tu depois tens o MTV2, o MTV Base, tens depois canais da MTV mais específicos e até que depois têm a ver com determinados géneros de música. O MTV2 é mais rock, o MTV Base é mais hip-hop, R&B. Em relação à caixinha, eu acho que qualquer canal de televisão hoje em dia tem de estar atento ao que é que se passa no digital. E tem que estar atento à sua posição e à sua força nas redes sociais e na internet. E é para aí que estamos a evoluir, sem dúvida. A música portuguesa já gosta dela própria? Ah, sim, claro que sim. Claro que sim. E também cada vez mais. E os portugueses também já gostam, já olham com outro elan para a música portuguesa? A música portuguesa, essencialmente, está na moda. Música portuguesa está na moda e sim, o público lá está mais atento. Tem mais facilidade em descobrir bandas porque tu depois tens imensas ferramentas que ajudam a isso. Tens ótimos discos que ajudam a dar notoriedade a novos projetos. Tens também o projeto Novos Talentos da FNAC. E depois tens mini festivais sempre a acontecer, com bandas portuguesas. Houve agora o Festival de Inverno no fim de semana que passou, tens o Festival para Gente Sentada e mesmo a presença de bandas portuguesas em festivais de maior dimensão, como seja o Superboc, como seja o Ótimos Alive. Portanto, tudo isto ajuda a que as pessoas tenham mais noção do que há de bom que se faz na música portuguesa e, portanto, sim, gostam mais dela. Deixamos o rótulo de portugueses pimba, de música pimba. Bolas, não tem nada a ver. Não, mas já deixámos essa faceta cultural que de certa parte nos... A música nos chamada pimba continua a existir. A questão é que a música portuguesa nunca foi só música pimba, portanto não... Mas agora olha-se para esse... Acho que esse rótulo tenha existido, desculpa, não concordo contigo. Nunca fomos um país de música essencialmente... Não, Que nos fez também, de certa maneira... focar o nosso sentido para aquilo que vinha de fora, neste caso para os Estados Unidos, para as Inglaterras. Mas nós seríamos sempre um país que está muito ligado ao que vem de fora. Nós somos um país, isto vai à altura dos descobrimentos, nós fomos um país que andámos aí à descoberta, sim, mas depois éramos muito, integramos-nos facilmente mesmo quando nós emigramos e absorvemos também aspectos da cultura de outros países. Por isso é que nós temos facilidade em falar outras línguas. Por isso é que nós ligamos muito à questão de música anglo-saxónica ou, pronto, estrangeira. Por isso é que nós somos um país que não tem tendência para as dobragens e utiliza antes a legendagem. Nós somos assim culturalmente. Mas não acho que tenha a ver com... Porque o que tu estás a dizer é um bocadinho como nós achávamos que música portuguesa era pimba, virávamos lá para fora. Isso é depreciativo e acho que nunca foi o caso. Tu sempre tiveste vários géneros de música portuguesa. Não necessariamente... aquela que é apelidada de pimba, e sempre tiveste fãs da música portuguesa. O que agora tens é se calhar um mercado mais fragmentado e portanto é mais fácil tu chegares agradares a mais gente porque tens mais para onde escolher. Uma geração mais jovem também ajudou que a música portuguesa se disseminasse. Oh, homem, sempre houve uma geração mais jovem. Não, não foi quando tu nasceste que isto começou. Exprimi-me mal, mas... Acho que agora, mais recentemente, sim, lá está. Mais informação, mais possibilidades, democratizou-se a produção da música e tu poderes fazer música porque hoje em dia com o computador fazes magia. E lá está, abrindo também, há mais portas. Portanto, tu tens uma banda de garagem e se calhar, se fores bom, há mais a possibilidade de alguém pegar em ti e tu chegares mais longe do que chegarias há 20 ou 30 ou 40 anos atrás. Claro que sim, porque há mais possibilidades, há mais abertura a novos projetos. Agora, depois a questão é, terás depois algum dia o poder que teve ou que tem um Rui Veloso, numa altura que o mercado era mais afunilado e, portanto, havia menos artistas e para o mercado português um Rui Veloso acabava por crescer mais. Agora não, tens tantos projetos pequeninos e o mercado continua a ser o mesmo porque nós somos um país pequenino, que a não ser que sejas um projeto que está direcionado também para um mercado estrangeiro, é mais difícil depois cresceres muito para além desta dimensão, o que não te retira valor. Em linguagem económica, é preciso reduzir a oferta então? Não, de todo, não. Não, porque quer dizer, o público não... Ah, eu ouço uma banda e portanto a minha banda é esta. Não, não é isso que acontece. Acho que enquanto houver projetos de valor, acho que devem continuar a fazer música e haverá público para eles. Para quem não gosta de cinema, qual o melhor conselho para se apaixonar por ele? Quem é que não gosta de cinema? Não acredito. Eu. Não há ninguém que não goste de cinema. Eu. Tu não gostas de cinema? Não disse nada. Não disse, é por isso que não tens namorada, estás a ver. Tu sabes imenso da minha vida privada. Se calhar contente mais. Se calhar é um bocado por aí. Se calhar contente mais. Não há ninguém que não goste de cinema. Não digas disparados. Não há um filme que tu gostes? Existe, sim. Gosto do Ocean's 11 e do Ocean's 12. Isso diz alguma coisa sobre mim? Ok, vamos passar à frente. Gosto muito desses dois filmes, mas quando são essas as tuas referências? Não, gostas de cinema, entretenimento. Eu também gosto muito, aliás, eu vou muito ao cinema hoje em dia, então se puder ir ver filmes com, que sejam ficção científica ou ação, ou seja, tu pagas o preço do bilhete, pá, então é bom que haja ali um espetáculo. Há outros filmes que tu podes ver em casa. Agora, algo para as pessoas se apaixonar é encontrar o género certo para cada pessoa, porque eu acho que cinema é tu poder ser transportado para outra história, para outra vida durante aquelas duas horas e meia. Portanto, por que não te apaixonares por isso? E quais são as tuas referências no cinema? Agora vou levar aqui um banho de cultura absolutamente enorme. Já nada, eu já te disse, é cinema. As minhas referências, eu sou muito... Não tens nenhum filme. É um bocadinho estúpido perguntar-te isto e é um sketch jogado diferente exatamente sobre isto que te perguntar agora. Qual é o filme da tua vida? Não tenho. Mas não tens. Não tenho um filme da minha vida. Tenho um filme da semana passada. Estás a perceber? Que ainda por cima, quando começas a ver ainda mais... Pronto. Não consigo. Quero dizer... Desde Woody Allen até... Adoro comédias românticas. Mas comédias românticas boas. Tipo Nora Ephron. Sou uma apaixonada contida. Não. E que vais bracejar em torno de uma comédia romântica. Eu acho que quando as histórias são bem contadas e bem construídas, tu podes ver o mesmo filme várias vezes. Ou então sou eu que tenho um problema. Mas o Sleepless in Seattle, por exemplo, que é uma comédia romântica, Tom Hanks, Meg Ryan, é um filme que eu... Cada vez que eu apanho no Hollywood, provavelmente vou ter tendência a ficar a vê-lo outra vez. E já quase que já sei as falas de cor, não é? Mas as comédias românticas não têm todas o seu lado muito... Isto é curiosidade minha, atenção. Não tem o seu lado muito clichê. Oh, homem, tu não vês cinema e estás agora aqui. Não sei. Tem, claro que sim. Tu sabes que no final eles vão ficar juntos. Claro que sim. E depois, tu não achas que nós na vida precisamos de mais finais felizes? Porque houve aí uma altura que por acaso esteve na moda. Os finais mais tristes, finais, maus finais, finais tristes, em que mas não era isto que era suposto acontecer. Isso deixava-te mais contente. Não, por isso é parecido com a realidade. Para isso eu tenho a realidade, não é? Mas ao menos tu num filme a coisa acaba bem. Não sei quando são histórias verídicas e a coisa acaba como acaba, pronto. Ora, muito bem, estamos aqui a apaixonada Luísa Barbosa a falar-nos sobre... Oh, meu Deus, agora saio daqui como uma apaixonada. Cinema português, vamos encalhar no nosso território. O cinema português pode vir a gostar de si próprio ou já também já gosta de si próprio? Eu acho que nós estamos aqui num processo. Eu acho que o cinema português gosta de si próprio. Mas aqui umas grandes ideias de tornar Portugal numa Hollywood da Europa e há uns projetos um bocadinho megalómanos de produção e por aí. Pois há, e do que eu sei, houve projetos desse género, mas que ficaram. Não se pensou muito alto. Em suspenso por questões financeiras. Depois o cinema português. Nós temos um cinema português que está muito ligado, lá está. A cultura, cinema enquanto forma de arte e daí ser cinema que vive um pouco ou que vivia, não acho que seja agora necessariamente a atualidade, de subsídios. Pronto. Uhum. E até por necessidade, o cinema português tem que começar a enverdar por outros caminhos. Eu tenho vontade, e eu acho que será, o futuro será por aí, eu tenho vontade de ver mais cinema português de entretenimento, para tu te divertires, voltar um bocadinho àqueles filmes, O Pátio das Cantigas, O Leão da Estrela, que eram filmes que tu ias lá e divertias-te com aquilo e achavas imensa piada. Hoje em dia não sei se há tantos filmes portugueses que te permitam ires para te divertires. Olha, a Gaiola Dourada foi um fenómeno e percebe-se porquê. Eu fui ver o filme um bocadinho pé atrás, mas saí de lá, eu já não me ria tanto no filme há imenso tempo. Mas os atores em Portugal estão muito, vou pedir uma opinião pessoal, claramente. Isto são todas opiniões pessoais. Sim, já, sim, sim. Não, mas os atores em Portugal não estão muito concentrados naquilo que é novela. Conseguiriam libertar-se para um cinema daquilo que nós vemos, americano? Como assim? Mas... Não, autores de cinema que estão muito... Não, nós temos uma base de atores. Há atores, essencialmente conhecidos e que trabalham essencialmente em novela, onde neste momento existe trabalho. Sim. Esta formatação da novela para depois se enverdar por um cinema mais industrial, mais de entretenimento, mais produção em série... Eu acho que o desafio é sem dúvida diferente. Mas isso é uma falsa questão. Tu vês agora em Hollywood também muitos atores que só faziam cinema e que agora estão a entrar em séries televisivas, séries de grande qualidade. Portanto, os bons atores têm essa capacidade e têm essa versatilidade. Não sei porque é que isso não aconteceria cá. A adaptabilidade do ser humano. Agora, cá é uma questão. Cá é uma questão, é como tu dizes, é onde há trabalho e há menos cinema do que há ficção televisiva. Melhor ao volante, perigo constante? Olha, agora, pronto. Não é verdade. Vamos aqui eu conduzo pouco. Eu vou adquirir o meu primeiro veículo automóvel agora. E, portanto, conduzo pouco. Mas, por exemplo, a minha irmã é uma asa ao volante. É espetacular. Ela é que me ajudou até a escolher o carro, porque eu não percebo. E conheço imensas mulheres que são fantásticas ao volante. Agora, pronto, há um bocadinho... Pois há senhoras que são mais nervosas, mas também há homens nervosos, que ainda há pouco tempo estive com uma senhora que estava ao volante. Acho que a questão é essa. Tipo, as pessoas quando são nervosas ao volante e não percebem, este carro só vai fazer aquilo que tu o mandares fazer. Portanto, mas sim, há muito essa percepção. E às vezes é isso. As mulheres também se distraem um bocadinho. Pronto, porque nós pensamos em 10 coisas ao mesmo tempo. A conduzir talvez não seja a melhor solução, mas... Demonstramos ainda a falta de civismo quando estamos na estrada? Sim, somos. Ainda somos aqueles portugueses rudes? Nós sabemos que sim. É rudes. Não. Não. É. Não, eu acho que o conduzir puxa qualquer coisa cá dentro. Que todos nós... Nosso piloto de Fórmula 1? Antes fosse. Nosso taxista. Ah. Nós ficamos mais revoltados. Eu quando vi a minha mãe uma vez, a senhora dona minha mãe, a conduzir e de repente passa-se com alguém ou não sei, fez qualquer coisa, não me lembro. Eu nunca tinha visto a minha mãe naquela cena. É lá, afinal contigo também isto também funciona. Acho que, pronto, a condução puxa qualquer coisa em nós de ficarmos com menos paciência e qualquer coisa de competitivo, não sei. Mas sim, a questão do civismo, epá, sim, acho que nós temos que ser um bocadinho mais atentos, porque nós estamos a viver a nossa vida, mas depois as pessoas dos outros carros também estão a viver a vida deles. E nós temos que aprender a ser mais tolerantes. Fiquei curioso, nessa fase com a tua mãe nesse percurso, houve passo por muitos pis. Acho que haverei só um, mas pronto, para a minha mãe já foi assim bastante. Como é que uma jovem em Lisboa, com trabalho, neste caso, tanto em televisão, deslocações, consegue viver sem carro? Porque eu vivo no centro de Lisboa e até agora a minha vida foi muito isto, ou seja, centro de Lisboa. Agora é que renascido. Pronto, portanto... Há muita boleia. Há muita boleia, claro que sim. Eu tenho bons amigos. E, portanto, pude sobreviver, sustentar-me à boleia. Mas atenção, também com muitas tardes frustradas, especialmente no verão, porque a pessoa até podia ir à praia e está toda a gente a trabalhar. Os meus amigos vêm-se quando nos dão boleia? Também. Porque não? Uma boa seleção de amigos. De boleia a 5 pessoas. E depois é que vier, és o meu amigo para a vida. Não. Não é assim que eu faço o casting para os meus amigos. Mas não me posso queixar também a esse nível. Mas, portanto, um amigo é alguém que está lá para quando nós precisamos, certo? Precisamos, nomeadamente, de boleia. Pronto. Ora, muito bem. Foi a explicação simples e sintética de Luísa Barbosa nestas conversas de esquina. Querias uma explicação mais comprida para isto? Não, nada disso. Mas como é que uma pessoa que admite aqui, precisamente, que percebe pouquíssimo de carros, está num programa, neste caso, que é o volante? Muito simples. Eu fazia o volante, acima de tudo, eram peças de entrevista e eu não estava a conduzir. As poucas peças que eu fiz a falar de carros foi muito simples. Fiz a minha pesquisa, fiz o meu trabalho de casa e aprendi sobre aquele carro em particular. Portanto, eu não estava a enganar ninguém. É como um peixinho. A informação entra e depois o voz off está gravado e... Puc! Não, eu por acaso, há coisas que vão ficando. E eu tenho uma memória que é tipo esponja, especialmente para factoides, que depois podem ser irrelevantes, como podem um dia dar imenso jeito. Mas depois há outras coisas, sim, quer dizer, como qualquer outra pessoa, se de repente tu leres um texto, há coisas que ficam e há coisas que não ficam. Havia espaço para um programa como o Volante, hoje em dia, um programa de entretenimento em relação a automóveis, numa televisão generalista, num fim de semana, num horário nobre? É, que exagero, tu e o horário nobre. Claro que não, qualquer programa tão específico tendencialmente será um programa de nicho. Para os interessados em automóveis, para os interessados em música, para os interessados em gastronomia, pronto. A não ser que depois seja trabalhado como um formato, por exemplo, pegas em gastronomia, mas depois trabalhas num formato tipo Masterchef. Ok, aí estás a chegar às massas, porque estás a trabalhar uma temática muito específica, mas de forma a chegar às massas. Agora, carros, eu acho que Portugal, eu até acho que o volante tem sido um bocadinho desvalorizado e não se percebe porquê. Porque eu acho que Portugal é daqueles países, toda a gente adora falar de carros, percebe imenso de carros. Segmento de carros não seria um nicho tão pequeno assim. Exatamente, depois depende de como é que é trabalhado. Mas mesmo um programa como o Volante, sim, o Volante já poderia merecer um lugar numa generalista, ou não necessariamente numa generalista, mas se calhar ser-lhe dado mais atenção, porque não só é um programa como carros, mas é um programa extremamente bem feito. Não é por eu estar lá. Sim. O programa já era muito bem feito antes de eu ir para lá. E por isso, às vezes até eu sinto que não lhe é dada toda a atenção devida. Porque eu acho que em Portugal é daquelas coisas, tipo, toda a gente adora, sabe? E toda a gente sabe que carro é que o Zé Manel conduz, e, pois é aquele filho, pronto, toda a gente, e é uma conversa, e depois nestas conversas tenho muito pouco para dizer, mas seria curioso ver o que é que acontecia assim com o formato daqueles noutro horário. Sim, mas como é que poderia ser trabalhado, por exemplo, um volante nesse tal formato Masterchef, nesse tal formato mais mainstream? Envolver corridas, uma espécie de Top Gear. Tu conheces o Top Gear? Conheço. Pronto, claro. Ok. Peço desculpa. Estás quase a levar com o microfone na testa. não sei porque em relação a esta temática não seria a pessoa ideal. Acho que uma coisa devia acontecer, devíamos estar mais presentes nas redes sociais. Acho que o volante devia estar mais próximo do público e ter mais feedbacks do público, e daí também ajudas a construir um bocadinho o público que depois te segue na televisão. Acho que era uma coisa que eu poderia apontar. Falaste aqui imenso também nas redes sociais, é uma altura de vingança, já que dizes que eu falo imenso do horário de nobre, é a minha altura de dizer alguma coisa sobre ti, e isto vai acabar mal, vai acabar a pancadaria. Esta entrevista não fez sentido nenhum. Mas falaste imenso ao longo da nossa conversa, falaste muito das redes sociais. As redes sociais são a nossa equipa B da nossa vivência enquanto seres aqui desta sociedade. É a nossa second life, por assim dizer. Não foi tanto por aí que eu falei em redes sociais. Não foi como forma de arranjares amigos. Não, eu falei das redes sociais como um exemplo que está presente na mente de toda a gente. De como o meio digital hoje em dia tem importância e influência sobre tudo o que seja comunicação, nomeadamente televisão. Porque eu acho que o futuro passará muito pelo digital. Agora, a nossa segunda vida nas redes sociais, isso lá está, voltamos ao indivíduo. Para mim, são as redes sociais são uma ótima ferramenta até mesmo de trabalho. Seja para contactar pessoas, imagina, para convidar para uma sim, entrevista. Entrevista, sim, exatamente. Pronto, seja por que for. Agora, não tenho nada ao hábito de vir. Há pessoas que gostam de vir desabafar para as redes sociais. Sim. Acho que as pessoas têm de perceber uma coisa. Desabafar nas redes sociais, por muito que seja a tua página pessoal, é o equivalente a estares no meio da rua aos berros. Pronto, toda a gente vai ouvir. Nem que seja toda a gente que está ali e que segue, que são os teus amigos. Portanto, eu aí não percebo muito bem o objetivo. Pronto, não é essa a minha forma de abordar as redes sociais. Talvez ter um gosto, por exemplo. Desculpa? Talvez ter um gosto. Ou eu compreendo-te, amiga. Não, olha, se calhar voltamos àquela questão que tu colocaste aqui no início da entrevista, que é, será que andamos carentes de atenção? Andamos todos um bocadinho. Depois, depende de onde é que nós queremos que a atenção venha. Mas nessas relações pessoais, não tanto em questões de trabalho, as redes sociais são levadas demasiado a sério? Quase como o nosso melhor amigo. Não, depende da pessoa. Lá está, profissionalmente, eu acho que as redes sociais têm de ser levadas a sério. E enquanto andarmos a achar que não, aquilo pronto, foi uma ideia que o Zuckerberg teve, mas aquilo vai acabar. Eventualmente poderá vir a acabar. Mas profissionalmente e a nível de comunicação, acho que não se pode negar a importância que as redes sociais têm. Na tua vida pessoal, quer dizer, acho que tem que... Vamos pensar nisto com um bocadinho de calma, porque pode ser giro dizeres umas piadas e partilhares. Acho que é uma ótima forma também de teres acesso à informação que de outra forma não terias, que as pessoas partilham. Se tu seguires pessoas que seguem sim. E partilham coisas interessantes, tu também terás acesso a essas coisas interessantes. Agora, vida pessoal, sem ser esta questão de poderes convidar uns amigos para olha, vamos combinar um jantar, mas isso também podes fazer por telefone, não é? A Luísa Barbosa cria ódios nas redes sociais? Acho que não. Depois desta entrevista, não sei, não faço ideia, mas acho que não. Mas em nome do anonimato, por assim dizer, nunca notaste alguma espécie, não diria de perseguição, mas menos apreço pelo teu trabalho? Às vezes as redes sociais dão um bocadinho de aso a isso, quer aos elogios muito exacerbados. Eu acho que o anonimato das redes sociais às vezes faz as pessoas sentirem uma permissão para serem menos educadas e menos corretas. Agora, eu felizmente não posso dizer que tenha sofrido muito com isso até hoje. Espero não estar aqui a provocar nenhum haters para agora ir à minha página só para me mandar abaixo. Mas, pá, felizmente não. Agora, acho que sim, o anonimato das redes sociais, mas lá está. Seja com pessoas que trabalham em televisão, seja com o chamado bullying cibernético. Todos nós sabemos que acontece hoje em dia e que há crianças e jovens que acabam por sofrer um bocado mais com isso. Sim, é um meio que te dá um distanciamento e como não tens ali a reação logo da pessoa quando ou lhe chamas nomes ou a tratas mal, parece que não fizeste nada. E passou. Pois, exato. E eu custa-me só a perceber é como é que alguém trata mal outra pessoa, seja através do Facebook ou não, e não se sente um bocadinho mal com isso. Mas isso lá está, voltamos ao indivíduo. A Luísa Barbosa acha-se uma miúda sexy? Tem dias, se uma pessoa se arranjar um bocadinho mais e arranjar o cabelo e um bocadinho de maquilhagem e o vestido certo, claro que sim. Mas não é do dia-a-dia, não. Aliás, tu sabes como é que eu cheguei aqui e, portanto, no dia-a-dia sou alguém muito descontraído e casual e que não dá muita atenção a esse aspecto. Luísa Barbosa, um dos ícones sexys em Portugal, não? Não, de todo, não. Coitadinha da miúda. Não, não, não, não. Nunca te viste nessa posição? Como um dos ícones sexys? Claro que não. Vê lá, agora, se fores às revistas, vê lá se alguma vez na lista das mais sexys estou lá eu. Vês? Não estou. E porquê a decisão de posar por uma revista masculina? Estava lá respondido a isso. Leste? Não, só viste as fotografias. Pois. Sou... Então, a decisão foi simples. Eu estava a fazer, ia fazer 30 anos. Sim. E lá está. Eu tenho vivido muito naquela de quebrar expectativas. E, sei lá, quando era mais nova é a questão de olha, tens olhinhos tão giros e é lourinha. Mas vê lá, não sejas demasiado vaidosa. E depois vivi a minha vida sempre a tentar provar. Mas não é isso que eu sou. Sou uma miúda inteligente. Tinha boas notas, fiz o meu percurso académico e depois mostrar, não, mas eu não sou só a miúda gira, portanto, tipo, são estas as áreas que eu quero trabalhar. E, portanto, estive sempre assim a tentar provar qualquer coisa aos outros e a tentar contrariar uma parte de mim que não faz sentido também ser contrariada, porque também faz parte de quem eu sou. E, portanto, ali foi um bocadinho grito e piranga. Numa revista que eu respeito muito e que tem um padrão de qualidade invejável, e foi, olha, bora lá ser sexy esta tarde. E eu não te fiz isto. Mas vives esse conflito, miúda gira, talento? Eu não vivo o conflito, mas acho que... Ou quem cria o conflito na cabeça de... Voltamos à questão, então, do stand-up e das mulheres e... Porquê é que uma coisa tem que ser necessariamente separada da outra? Porquê é que uma pessoa que tem boa figura não é talentosa? Onde é que fomos buscar esta ideia? Porquê é que uma coisa impede a outra? Não percebo. Algum preconceito, mas talvez? É um bocadinho, e acho que cada vez mais há mulheres que mostram exatamente o quão errado isso é. Mas pronto, mas será sempre uma questão de perceção, porque a imagem é a primeira coisa que as pessoas veem, claro, óbvio. Depois, tu perceberes se a pessoa só diz disparates ou se a pessoa até diz alguma coisa acertada, isso tens que ficar lá. Olha, tens que ler a entrevista em vez de só ver as fotografias. Pronto. Você não sonha um tarado, por favor. Calma. Mas sim, podes continuar. Não, mas tu percebes o que é que eu quero dizer. Sim. Como é óbvio, lá está, a tua imagem é a primeira coisa que as pessoas acedem, a não ser que esteja na rádio. Pronto. Sim. Mas depois tens que mostrar valor. E o que eu acho é que a tua primeira impressão, a imagem que tu vês, não tem que servir de preconceito para tudo o resto. É simplesmente algo que se junta a tudo o resto. E se calhar isso é um bocadinho, mas lá está, é uma questão de mentalidade. Mas tu vives essa preocupação no teu dia-a-dia com uma pessoa que tem uma determinada exposição, e neste caso em crescendo, ou estar num determinado sítio, ou não fazer isto, ou não dizer aquilo, ser mais contida, estar mais caladinha. Mas... Até hoje não senti necessidade disso também, porque eu, claro, eu trabalhava de uma forma... Não estava no canal generalista, não senti que, sei lá, tivesse 100 pessoas a olhar para mim. Ou, não sei se isso mudará, mas até hoje não tenho sentido muita necessidade de me censurar. Mas não sentes agora, com esta tua entrada no Fama Show, e voltamos ao princípio, não sentes mais pessoas, mais olhares, mais... Até já não, mas também o programa comigo só foi para o ar 2 vezes. De resto, vamos cochichar na rua? Não... não, não. Mas eu também sou um bocado também sou um bocado distraída em relação a isso. Não sei também se estaria sempre com atenção em relação a isso, ou reparar que eu às vezes estou com amigos e passamos, e tenho uma amiga que costuma dizer: aquela pessoa disse, olha, aquela é a Luísa Barbosa. E eu: onde? Como é que tu viste ou ouviste isso, que eu não vi nada? Mas, pá, como é óbvio, agora estar num canal generalista e num formato como o Fama, provavelmente chamará mais a atenção sobre mim. Agora, que consequências é que isso vai ter na minha forma de comportar, ainda não sei. E depois de consolidado o Fama, já se pensa em novo passo na carreira? Homem, acabei de chegar aqui, ainda não. Neste momento... Não vives essa luta de chegar a um sítio e quereres chegar ao outro, ou não fazes planos a longo prazo? Neste momento é melhor não fazer planos a longo prazo. É melhor não. Eu já tive coisas, por exemplo, eu entrei para o 5 e fiquei lá só uma temporada. Portanto, eu acho que não vale a pena neste momento andar a fazer. Acho que convém, estou num projeto, levá-lo a sério e fazer o meu trabalho da melhor forma possível e dar 110%. O que depois vier daí, seja bom, seja mau, já será, se calhar, externo a mim, porque então eu fiz tudo o que podia. Portanto, depois vamos vendo o que é que surge. Mas neste momento é o Fama. Neste momento é o Fama, que passa aos sábados depois do Alta Definição. Acertei? Sim! Ah, ótimo! Palminhas para mim. Quem é a Luísa Barbosa? Quem é a Luísa Barbosa? Sim. Agora pensa que estás numa Alta Definição, vais chorar um pouco e depois... Sim. Eu estou aqui há praticamente uma hora e agora tu decidiste perguntar quem é que eu sou. Quem é a Luísa Barbosa, que está aqui comigo? Ora bem, Luísa Barbosa. E que veio a pé. Cidadã portuguesa. Nascida em Coimbra, natural de Vila Nova de Poiares, é uma rapariga com 32 anos acabadinhos de fazer. Isso que é gosta... dizer a idade, sim, continua. Então, acabadinhos de fazer, e gosta muito do trabalho que faz, gosta muito de se divertir, gosta muito de estar bem com a vida, e é basicamente isso. Pois o resto... são pormenores. E que dá autógrafos e dá beijinhos também. Mais uma edição das conversas de esquina. A tua cara disto diz, isto vai acabar mal. Não te vais já embora. Vamos conversar sobre isto. Foi mais uma edição das conversas de esquina. Hoje com Luísa Barbosa. Pode acompanhá-la no Fama Show, todos os sábados após o Alta Definição. Beijinhos e abraços. Um grande beijinho para ti, Luísa, e obrigado por estares aqui e teres atuado. Não, obrigada pelo convite. Foi um prazer. Muito obrigado por teres vindo. Vamos então